Ha, I bet you play, yeah. Não sei se vou voltar. Descaso eu sei, yeah. Talvez eu vá voltar. I bet you play, yeah. Não sei se vou voltar. Descaso eu sei, yeah. Talvez eu vá voltar. Novamente no recinto, partes conturbadas que enviaram a mim. Faço assim, escuto algum chegado e o que ele contou, conto o Jim. Gosto sim, pra quem segue na luta do improvável, o incentivo é só o mínimo. Veja ao meu redor, os móveis treparam, trocaram sem minha permissão, problemas voltaram. Entrei sem ser barrado pelo mesmo que me escolta, as coisas mudaram. Já me senti tão só. Mas isso é só um detalhe pra quem vive entre os olhares. Pega o cínico, vacilão, vacilou. É como eu disse, aqui comodidade é irmã gêmea da mesmice. Só vidas diferentes, diretrizes. Eu sei que às vezes eu não me sinto pedaço do mundo, nem sempre fecundo. Mas ainda tô aqui na saída, entupido pela porta dos fundos. I bet you play, yeah. Não sei se vou voltar. Descaso eu sei, yeah. Talvez eu vá voltar. I bet you play, yeah. Não sei se vou voltar. Descaso eu sei, yeah. Talvez eu vá voltar. Dizer a dizer, um sonho virando efeito. Dito e feito, não pega nada. Comer pelas beiradas pra eu chegar onde eu quiser. Um pedacinho do bolo, quem não quer, quem não quer. Mas tô sujeito, voando baixo com meu alto questionamento. Porque é de dúvidas que somos feitos. Evolução é uma coisa e eu te confesso que a gente só chegou até aqui porque somos insatisfeitos. Uma mão lava seis onde pisa, avisa. Não temos fronteira nem divisa. Sua forma de vida que eu divido, eu vivo a vida trabalhando e trabalho vivendo a vida. Ando procurando uma saída pela porta dos fundos pra não haver despedida. No momento exato, no lugar exato, eu deixei meu rastro, não tô do seu lado. Mas pra tá é fácil, então vai, vai. I bet you play, yeah. Não sei se vou voltar. Descaso eu sei, yeah. Talvez eu vá voltar.